no ar. Inominata 616. Olá, pessoal, estamos de volta com mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e no programa de hoje a gente vai falar sobre o segundo Messias Mutante, porque o primeiro foi o Cable, né? Eu sou a Kami e haja galho na árvore genealógica do Sam. Eu sou o Ed e o Ciclope e o Cable se preocuparam à toa com a esperança, porque todo mundo sabe que ela é a última que morre. Eu sou o Leonardo Bento e eu gostaria de ser o Cable pra dar umas boas pomadas na esperança, porque o personagem irritante, hein? Peraí, você não gosta dela, Léo? Pelo amor de Deus. Não gosto nem um pouco. Então, aproveitando que o Léo é nosso convidado de hoje, eu queria fazer um anúncio oficial, né? Você já deve ter acompanhado aí nosso site, sabe que a gente tem um podcast paralelo ao nosso Inominata 616, que já tá, acho que no sexto programa, não é isso, Léo? É o sexto, exatamente. Exato, que é o Mutação em Debate. A gente aproveitou esse vínculo que a gente tem com o Léo, que já é nosso colaborador há bastante tempo, inclusive em eventos, pra convidá-lo pra ser finalmente redator, né? Então a gente faz esse anúncio oficialmente. Fala um pouquinho sobre Mutação em Debate antes de a gente chamar pros e-mails. Bom, Mutação em Debate é um podcast que eu bolei no meados do ano passado, e a ideia é juntar alguns amigos pra debater sempre um tema americano, revezando com o tema brasileiro de forma mensal. Então, um mês a gente fala algo que estava acontecendo no Brasil, como a gente fez o segundo advento, como a gente conversou com o Saladino sobre as novidades mutantes para 2012, e em outro mês falar sobre temas que estão rolando nos Estados Unidos. Então, chamar vocês para poderem ouvir, é muito bacana. Todos os links estão sempre no Marvel 616, como o Coveiro anunciou. Eu vou estar com vocês também agora trabalhando como redator. Toda semana eu vou postar algum material novo sobre os mutantes. Opa, toda semana eu vou cobrar, hein? Tá bom, então. Partir para nossa leitura de e-mails e daqui a pouco a gente começa com a discussão do nosso programa. E-mails. Bom, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails do Inominata 616. Eu estou aqui com a Kami. Oi. E vamos já dar início aqui aos nossos e-mails. O primeiro e-mail de hoje é do Cleuton Souza, e ele diz: gostaria de saber se no ano de 2011 vocês deixaram de publicar o Inominata 616. Como assim, Cleuton? A gente publicou o Inominata o ano todo. O Ed já tomou várias broncas pelo tempo que ele demora às vezes pra postar, mas teve Inominata o ano todo, hein? Bom, enfim, ele fala: eu descobri a existência dele há pouco tempo. Sou leitor de quadrinhos Marvel, especificamente X-Men, desde 1992. E curti muito o site de vocês. Gostaria de saber como posso colaborar quando for necessário com informações que sejam pertinentes. Aguardo ansiosamente a resposta de vocês. Bom, essa eu posso responder porque é fácil e não precisa do Ediclopédia. Para colaborar com a gente, você pode entrar em contato pelos nossos e-mails, tanto para colaborar como para enviar dúvidas para qualquer um. O e-mail é editorial@marvel616.com. Você pode mandar dizendo o que você lê, o que você é interessado, se você lê BR ou US. E aí a gente pode falar pra você algum arco que você pode fazer um teste, fazer o texto e a gente vê como é que fica. Então é só você mandar o e-mail, dizer com o que você quer colaborar, o que você pode colaborar e a gente entra em contato. Isso serve pra todo mundo, tá bom? Que a gente tá sempre precisando de colaboração. Passando, vamos para o segundo e-mail, que é do Bruno Najá. Tenho 15 anos e sempre quis acompanhar os quadrinhos da Marvel. Mas como sou filho de mãe solteira, ficava meio difícil, porque como toda mãe, a minha achava revistas de super-heróis meio ridículas. Agora que tenho mais independência, consegui finalmente começar a ler. Comecei mês passado, aproveitando o surgimento de novas sagas, comprando Homem-Aranha 117, X-Men 117 e Vingadores 92. Eu estou com um sério problema de entendimento da história, principalmente no X-Men, no Vingadores nem tanto. Será que tem como vocês me indicarem algum material para eu ler e conseguir acompanhar as séries? Obrigado. Bom, no caso dos X-Men, realmente é mais complicado mesmo, né? Então, o ideal para você compreender o que tá rolando hoje em dia nas revistas é você começar a ler pelo Complexo de Messias. O Complexo de Messias começou em X-Men número 85. É de janeiro de 2009, né? Já tem um tempinho aí. Mas é mais fácil de achar em comic shops e sebos do que revistas mais antigas. Do Complexo de Messias pra cá, você já vai ter uma boa ideia pra entender toda essa questão da Messias Mutante, Esperança. E Homem-Aranha, a gente não é um bom exemplo, né, Ed? Eu não leio, o Ed não quer nem ver perto. Homem-Aranha, pra mim, só nos Vingadores. Mas quando começou o One More Day, por exemplo, que é uma época que ele pode pegar, né? Você foi quando você parou de ler, Ed, quando foi? O que eu posso dizer de Homem-Aranha em Homem-Aranha 82, que foi aquela fatídica história lá do pacto com o Mephisto e tal. Então, de Homem-Aranha 83 em diante, começou essa nova fase dele, solteiro de novo e tudo mais. Então, quem quiser se aventurar e se arriscar no Homem-Aranha, tentar pegar de Homem-Aranha 83 em diante, vai pegar essa fase dele, esse reboot do personagem. E Vingadores, a Era Heróica, começa uma antes só do que você começou, Bruno. Vale a pena você pegar uma pra trás, a Vingadores 91. Mas também não significa que antes ainda não tinha coisa bem interessante. Você não vai precisar muito pra entender o que tá acontecendo, porque a Era Heróica foi também meio que um reinício. Mas, por exemplo, o Cerco que teve antes é muito legal. Se você quiser procurar, todas as revistas têm escrito do lado o Cerco e uma capa mais diferenciada. A gente aconselha você a ler. Até o nosso último Inominata foi sobre o Cerco. Você pode ouvir também pra se inteirar antes de continuar lendo Vingadores. Uma dica também é achar os artigos no nosso site, que, claro, não substitui a leitura da HQ, que é muito mais interessante, pra você entender, às vezes só, não quer ler tudo aquilo, quer entender o que foi a última coisa, procura lá nas nossas tags, procura por X-Men e vai dando uma lida. É, e esse próprio programa, você que tá começando a ler X-Men agora, deve tá vendo a esperança aí, o negócio das cinco luzes, da geração esperança, vai estar conhecendo um pouco mais a personagem enquanto você mesmo não lê. Pode até ser interessante pra você. Então não desliga, continua ouvindo. Fique conosco. Então vamos lá, para o próximo e-mail. O próximo e-mail é a prova que você tem que sempre mandar o seu nome e a sua localidade no e-mail. Porque o nosso querido amigo Coveiro foi selecionar os e-mails e ele acabou não colocando o nome da pessoa. Desculpa, essa pessoa vai ficar sem ser identificada, então por favor, se identifique nos comentários. Então vamos para o e-mail da pessoa misteriosa. Eu acho que esse rapaz é um rapaz chamado Daniel, que apareceu nos comentários, que ele fez algumas perguntas semelhantes à que ele fez nesse e-mail. Ele diz: Olá, Universo Marvel 66. Comecei a ver o site em novembro e logo me familiarizei com o site, com vocês e com mais personagens da Marvel que não conhecia. Adoro o jeito que vocês fazem o Inominata, rindo, discutindo, dialogando e principalmente informando. Continuem usando todos os superpoderes de vocês para fazer um ótimo site. Eu acho que isto é mais do que um site, mas tudo bem. Nossa, o que será que a gente é, né? Mas tudo bem. O que será que ele pensa que a gente é, né? Dá até medo. É, o que é mais que um site? Que medo. Dominação do mundo, talvez? Não conto. Segredo. Ele continua. Gostaria que me tirassem as seguintes dúvidas em algum Inominata. Qual o ponto fraco dos personagens a seguir? Vamos lá, Ediclopédia. Eu vou falar o personagem e você fala o ponto fraco, beleza? Viúva Negra. Peraí que eu coloquei um pedaço de pão na boca. Você achou que eu ia até o fim do e-mail, né? Improviso e pego todo mundo de surpresa. Viúva Negra, tiro, né? Ela não é a prova de bala, né? Até onde a gente sabe. Pantera Negra. Tiro também. Vamos falar, não tem algum ponto fraco assim, tipo, calcanhar de Aquiles? Miss Marvel. É... Whisky. Verdade. Visão. Falta de emoção, talvez. Falcão. Agora, qual Falcão ele quis dizer, hein? Deve ser o Falcão do Capitão América, né? Qual será? Vento. É, né? É aquela menina loirinha do Capitão Planeta que soltava uma ventania aí. Bom, mas tem aqui uma observação dele. Gostaria de um ponto fraco que não seja, entre aspas, não possui superpoderes ou é um ser humano comum. É que a questão é que os super-heróis da Marvel não tem um ponto fraco específico, assim, tipo, como a Kryptonita e a magia afetam o Super-Homem, por exemplo. Ou o amarelo afeta o Lanterna Verde. Então não dá pra dizer assim, esse herói tem um ponto fraco tal. Tem heróis que são afetados por algumas coisas, por exemplo, o Demolidor, barulhos altos afetam ele. O Wolverine, ele tem que tomar cuidado pra não ser controlado pelo lado animal dele. Os alcoólatras do Universo Marvel. É, o Tony Stark, a Miss Marvel, eu brinquei, mas realmente os dois têm esse problema, então uma fraqueza deles isso, né? Uma coisa assim, tão específica assim, tipo, o Ciclope, por exemplo, ele... Se ele perdeu os óculos, ele teoricamente ficaria vulnerável, né? Mas o personagem, já sabendo disso, ele já treinou com o Xavier a lutar com os olhos cobertos, né? Então, eu já vi histórias dele onde ele tava tendo que ficar vendado, porque tava sem o visor, e ele conseguiu se virar. Então, um ponto fraco específico, é isso. Não sei, acho que depende mais de como o roteirista conduz a história. É, eu ia falar isso. o vilão explorar alguma coisa ou outra. Eu acho que os personagens da Marvel, eles têm uma complexidade que permite do roteirista colocar ou não em vista algum ponto fraco no momento. Então, ele pode reforçar a questão do alcoolismo da Miss Marvel, ele pode reforçar a questão de ter sido uma espiã da Viúva Negra, ele pode reforçar a questão de relação de laços entre as pessoas, como o Falcão com o Capitão América, ou o Visão com a Feiticeira, ou o Pantera com a Tempestade, a Viúva com o Buck. Então, as pessoas podem ser um ponto fraco, né? Quando tem o cara ameaça o outro. Então, acho que depende da história do roteirista, de que ponto ele quer pegar pra analisar dos personagens. Não tem, de fato, que nem o Ed falou, uma criptonita de cada um. Então, continuando, gostaria de apontar uma crítica construtiva. Que os Inominatas fossem feitos quinzenalmente. E me desculpo se for demorado pra fazê-los. Então gostaria de me desculpar pela ignorância. Nossa, super educado o senhor misterioso. Ele se desculpa de qualquer forma. Tá desculpado. Tá desculpado, né? Dá um trabalhão e é por isso que a gente não consegue, às vezes, colocar tão rápido quanto a gente gostaria. A nossa ideia agora é fazer pelo menos uma vez por mês, no mínimo, né? Mas o nosso plano sempre foi fazer quinzenal mesmo. Hoje a gente tá postando esse aqui, mas a gente já tá com o plano já do próximo. Mas a nossa vontade é fazer realmente quinzenal, até porque a gente gosta de fazer, gosta de gravar, né? É uma coisa que nos diverte bastante. Infelizmente, as nossas identidades secretas da vida cotidiana também nos impedem de fazer com tanta frequência. Trabalho, né? Não temos tanto tempo assim quanto gostaríamos, mas, na medida do possível, tentamos fazer o mais frequente com os Inominatas. E ele coloca uma terceira observação, porque ele é uma pessoa muito observadora. Se ficaram em dúvida sobre os seus superpoderes, abaixo segue a tabela. Porque ele vai falar os nossos superpoderes, Ed. Vamos lá. Né? Achei isso demais. Ele falou, se vocês tiverem dúvida, peraí que eu vou esclarecer. Coveiro. Super velocidade, super agilidade, disparar energia concussiva, voar e risada sônica. Primeiro, eu queria dizer que ele deu muitos poderes pro Coveiro, tô achando isso uma injustiça. Eu queria saber por que o Coveiro tá tão overpower assim. Eu acho que ele tem... Ele é o favorito do nosso e-mail misterioso. Ele quis dar todos os poderes pro Coveiro, né? Mas eu fiquei curiosa com a risada sônica, eu acho que combina bastante com ele. Dos que tem aqui, foi o que eu mais gostei. Não é? Aquela voz estridente tem tudo a ver. Uhum. Acho que ele devia treinar e mostrar pra gente no próximo Inominata. O meu superpoder que ele tá me dando aqui é super força e invulnerabilidade. Não podia deixar de ser dessa forma, eu adorei. Eu sou, de fato, os superpoderes que eu gosto e que eu exerço no dia a dia. São super força e invulnerabilidade, que eu sou a pessoa que mais porreta desse lugar. Quem você anda agredindo por aí? Né, quando a gente precisa ameaçar alguém que não tá respondendo, tá, o Coveiro fala que vai soltar o Kraken, que sou eu. Muito bom. Eu só tenho esta fachada, esta cutis de anjo, é só fachada, tá? E os poderes do Ed. Opa! Ele ignorou o resto, né? Só existe a gente, hein? E o Ed é super inteligência, só porque ele é ediclopédia. Telepatia e telecinese. Eu acho que ele tá te confundindo com o professor Xavier porque você é careca. É porque ele reconhece uma mente superior. Ah, sei não, hein? Eu acho que é a careca coisa, hein? Ou seja, né? Você é a mente, o Coveiro é o overpower e eu sou o braço do grupo, né? O resto são um bando de coadjuvantes. Tudo camisa vermelha, tudo vai morrer. E a quarta observação e última, agradeço desde já por tudo. De nada. Não, obrigada a você, né? Pessoa misteriosa. Bom, por e-mails hoje é só. Temos mais alguma coisa, Ed? Um comentário interessante que aconteceu no nosso Inominata do Cerco, né? O último. Nós frisamos, né, que é importante o pessoal também comentar, que de repente um comentário também pode entrar aqui na sessão de e-mails, né? Ser lido e repercutido aqui pela gente. O comentário é do Vlad Focus, que é lá do podcast Como Que Pode, que já teve participação minha, do Coveiro e do Eduardo. Ele fala aqui: pelo que eu me lembro, o Straczynski saiu de Thor brigado com a Marvel, porque ele estava desenvolvendo a trama dele, levando Asgard para Latvéria, e a Marvel queria Asgard nos Estados Unidos para poder fazer o cerco. como ele já tinha tido problemas com essas imposições editoriais com o Homem-Aranha, ele largou de mão e foi embora. Com isso, a história que ele estava desenvolvendo ficou sem final, e o outro roteirista teve que forçar uma barra para encerrar aquilo e levar Asgard de volta. Por isso que algumas coisas não fizeram sentido, como a motivação do Loki. Isso seria explorado pelo Straza, mas não deu tempo. No mais, parabéns pelo excelente podcast. Ah, e o que tem a ver a música de Game of Thrones com tudo isso? A série é muito legal e a música é ótima, mas ficou totalmente deslocada aqui. Comentário muito interessante. É, eu achei legal de ler o comentário dele aqui, porque foi uma coisa que a gente repercutiu no programa, né? Porque que a motivação do Loki tinha ficado estranha, né? Porque provavelmente tinha acontecido isso por causa do Straczynski ter saído. E aqui ele revelou o motivo disso, né? Eu achei bem plausível, né? Não sei se é algum boato ou não, né? Mas faz muito sentido, realmente. O que é uma pena que acabou meio que prejudicando o trabalho. Enfraqueceu um pouco o final da presença dos Asgardianos lá na Lativéria. E a música? Ah, sobre a música, que eu até cheguei a responder pra ele no próprio comentário, né? Que a Game of Thrones é uma série que tem muitos fãs aqui no nosso site. Eu, o Coveiro, o João, né? E aí, como é uma música meio épica e tal, eu comecei a usar essa música nos finais dos blocos de encerramento do Inominata, mas vou começar a mudar, tentar variar também. Esse programa mesmo não tem, né? Quando eu me empolgar com outra série, eu ponho a música dela aqui também. É que o Ed é nosso sonoplasta, então vai do humor dele quando ele tá editando o Inominata. Aqui, pelo menos, eu sou supremo. É, só lembrando, e-mails inominata@marvel616.com, tweets, facebooks, todos os links aí no post do Inominata. Comentários no post do Inominata, como vocês viram também, vem parar aqui. É, são importantes. Bom, chega, né? Já falamos demais. Tá na hora da gente voltar pro Inominata. A última esperança dos mutantes. Antes de começar a falar propriamente dito sobre a Messias Mutante e Esperança, a gente tinha que pelo menos dar uma introdução pro leitor, né, pro pessoa que acompanha o nosso site, de como é que surgiu essa ideia de Messias. Então, a gente voltando bastante no tempo, acho que vai fazer mais de 8 anos, teve a saga Dinastia M. Como a gente sabe, culminou na tão famosa frase "Chega de mutantes", proferida pela Wanda, né? E isso levou justamente a um inverso do que vinha sendo proposto há bastante tempo no universo dos X-Men. Os mutantes estavam cada vez mais populares, né, aumentando maior de número e fugindo bastante do que eu, pelo menos, considero ser o cerne do que eram as histórias originais, onde era uma minoria de indivíduos que eram caçados, que eram rejeitados. E a proposta justamente dessa Dinastia M foi quebrar esse caminho que estava sendo feito e voltar ao, pelo menos resgatar um pouco daquela ideia de serem temidos, de serem minorias. E até mais do que isso, já que agora, com o feitiço que a Wanda lançou sobre os mutantes, houve um extermínio total, não só dos mutantes atuais, mas também daqueles que potencialmente iam crescer, como também de cepas de mutantes que haviam guardados em laboratório e todo o resto de DNA mutante que existia no mundo. Isso foi bastante bem trabalhado durante aquela minissérie Espécies em Extinção, que era focado no Fera, em que ele ia buscar vários até vilões, inclusive, que poderiam ajudar ele a reverter esse processo mágico que colocou os mutantes nesse funil, né? E acabou entrando em mais desespero, que não tinha solução. Ele, cada vez que quanto mais procurava respostas, via que elas não existiam. Outra coisa que é bastante interessante também é como ocorreu esse processo. A dizimação, acho que foi a segunda vez em que os mutantes perderam seus poderes, né? Teve uma saga muito curtinha em que o auto-revolucionário também tirou os poderes do mutante, mas isso foi temporário, isso foi um processo artificial, nunca foi feito dessa maneira. E foi bastante curioso como aconteceu. E outro detalhe que também ocorre durante essa fase da dizimação é que logo no final das páginas de Dinastia M, e fica bem claro isso, à medida que a Wanda profere as palavras "Chega de Mutante" e boa parte deles perdem os poderes, a gente vê que há uma energia sendo acumulada e concentrada na região do Alasca. Por um tempo se achou que estava relacionado com aquele personagem Arma Ômega, né, aquele personagem meio bucha que a gente depois viu em X-Men Sombrios, que durante a saga se chamou Coletivo, mas também o Alasca é o local onde nasceu a Messias Mutante, ou seja, é onde começa o complexo de Messias. Então essa coisa ficou bastante curiosa, esses dois fatos, e que vale a pena a gente discutir um pouco agora. O que tinha ficado pra mim, que não peguei de volta pra reler, então talvez de fato tenha ficado até pra outras pessoas também, de que aquele acúmulo de energia, porque é uma questão da natureza, em que simplesmente a energia não pode desaparecer, ela tinha que se transformar em alguma outra coisa, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, que tinha virado coletivo. Mas de fato, lá no Alasca onde nasceu a esperança. Mas em algum momento tem alguma coisa apontando que aquilo do coletivo não era aquela energia? Vocês que reviram aí alguma coisa falando que era esperança, ou é uma extrapolação aí? Eu acho que ele tá extrapolando, nunca foi confirmado. Isso serve mais pras teorias do final do podcast do que pra agora mesmo, assim. Ha! Na verdade, nem o coletivo foi, porque o coletivo só ele usa a energia momentânea, ele não fica com a energia momentânea, meio que a energia logo depois se dissipou, né? É, pode ser um pra onde a energia foi, né? Mas nada nunca foi dito objetivamente sobre isso, certo? O poder do Michael Conte é absorver energia dos mutantes, tanto que ele é usado no Reinado Sombrio pra isso, ele fica absorvendo energia lá naquela máquina lá do Fera Negro e tal. Então ele absorveu a energia mutante que tava pairando lá sobre o Alasca, e ele até fica meio desnorteado, sai atravessando lá o lugar, mata a tropa alfa, ele fica até meio sem consciência. Só que ele é meio exorcizado dessa energia, então essa energia deve ter ido pra outro lugar e talvez tenha ido pra esperança. Tanto que até combinaria com o poder dela, já que o poder dela parece que ela tem o poder de todo mundo. Não tem nada confirmado, isso nunca foi dito em nenhum lugar. É uma tese que o Coveiro tá extrapolando agora. A gente tá se adiantando aqui. Não, na verdade, eu tenho que botar uma ordem cronológica da coisa. Se eu não lembrar isso agora, a gente não discute mais na frente. Mas o que eu tô colocando é o seguinte: houve e sempre há uma relação muito com Alasca. Inclusive, a esperança se chama Summers, que é aquele local onde, digamos assim, a família Summers se desfez pra cada um tomar o seu destino. Foi lá no Alasca também, né? Inclusive, os avós do Ciclope são do Alasca, não é isso? Sim, em Anchorage, lá eles moram. Então, o que eu tô colocando aqui não é que seja algo confirmado, é que existe uma relação sendo montada, que não tá clara realmente, concordo com o Leonardo Bento, mas que tá lá, não deve estar à toa. E faz sentido a questão, até já que a energia do coletivo em algum momento foi dissipada, como a gente falou, a energia não desaparece, ela pode ter tido um outro caminho. A questão de reduzir o número de mutantes dos vivos, isso já tinha ficado muito claro, já, a proposta já é anterior com o Edge Extinção, então, porque com morrendo 16 milhões de mutantes em Genosha, já reduz bastante uma população, isso já começou a ser desenvolvido lá, a questão do extermínio da raça. Agora, o ponto em questão, que é o que motiva a espécie em extinção, não é os que perderam poderes por ocasião da Dinastia M, mas sim a falta de nascimentos, o que levaria, por uma questão de transcurso do tempo, à extinção da espécie por não ter havido substituição com novos nascimentos. Então, acho que esse é o principal ponto da Dinastia M, não só tirar o poder de alguns, mas principalmente impedir que novos nasçam. E me corrijam se eu estiver errada, isso é novo, né? É uma ideia que não tinha sido aplicada antes. A ideia de sempre diminuir o número e da extinção era muito aplicada, mas a ideia de nunca mais nascer mutante, eu não me lembro de ver. O lance que deixou tudo muito desesperançoso, né? Até então, os X-Men, eles lutavam pra sobreviver, mas tinha aquele negócio, vamos se proteger. Mas agora, não existia mais continuação. É tanto que tem uma história bastante curiosa com os novos X-Men, que eram até escrito pelo Christopher Yost e o Craig Kyle, em que os meninos mais novos, eles ficavam se questionando quem era o mais novo, porque o mais novo, provavelmente, era o último daqueles adolescentes, porque não existia mais quem fosse nascer até então. Relembrando um pouco aqueles filmes de ficção científica de quem vai ser o último humano, já que não nasce mais ninguém. É, o que a Cami falou é verdade. Eu não lembro de nenhuma outra passagem que haja uma coisa tão profunda na questão de não nascer mais mutantes. Nunca ter visto mesmo de interromper, então, a produção, vamos dizer assim, de mutantes por via natural. O Morrison, ele aborda algo semelhante nas histórias dele. E o Fera, numa história, ele fala que pela quantidade de mutantes que estava nascendo, em 4 gerações não teria mais humanos. Na verdade, é o oposto disso aí, né? Que na história do Morrison, os humanos estavam entrando em extinção. É, na verdade, a ideia dos X-Men sempre levaram a isso. Mesmo que antes, quando ainda não era tão claro quanto o Morrison falando isso, e também não tinha uma explosão demográfica de mutantes, a ideia, desde o início dos X-Men, é eles são o próximo passo evolutivo. Mas o próximo passo evolutivo, se eles continuassem nascendo. Então, eu acho que é bem interessante porque uma espécie que sempre foi vista sendo que ela ia dominar a Terra em detrimento dos humanos, acabou sendo ela a extinta. E isso mudou, na minha opinião, o conceito de cerne de dois personagens que são chave ou fundamentais na história dos X-Men. Um é o Ciclope, que ele, com a saída de Professor Xavier, ele assumiu a posição de líder de fato. E aí sim você começa a ver que desde aquela época que ele começou bastante a mudar a sua personalidade. Ele ficou um pouco até mais desesperado. E provavelmente isso foi o que deu start para ele tomar as atitudes que vem tomando até hoje. E o outro foi o Magneto, que ele sentia esse discurso de ser uma espécie superior e a espécie que ia dominar a humanidade. E aí, com isso perdido, mais irônica ainda, causado por uma das suas crias, ou seja, por sua filha, fez ele perder completamente a direção e talvez, como muita gente se questiona que foi ou não foi descaracterizado, fez com que ele realmente se ajoelhasse e disse: olha, eu não sei mais o que fazer, então eu me entrego ao seu destino, Ciclope. Ao que você falar. Ah, aquela cena não foi só o não sei mais o que fazer, mas você conseguiu tudo que eu também tentava. Duas coisas. É, o que ele tentava agora não tem mais sentido, porque até então... Não, sim, mas ele tentava unir os mutantes em prol de uma coisa, que na verdade precisou de uma catástrofe desse tamanho pra que o Ciclope fizesse. Mas concordo que são os dois personagens mais cruciais que mudaram, que tiveram consequências na personalidade depois de dizimação. Essa cena do Magneto se ajoelhando é mais uma prova que ele e o Xavier, eles são dois lados da mesma moeda. Se a gente for lembrar numa história daquela Legado, o Xavier ele procura os acólitos do Magneto, que estavam com o Êxodo, e ele convence a equipe a se desmantelar, porque ele prova que aquela guerra de supremacia entre os mutantes não tinha mais sentido, já que eles eram uma raça reduzida e que não estava num beco sem saída, rumando para a extinção. Então, essa visão que o Xavier teve, que ele convenceu os acólitos a desistirem, é uma visão que o Magneto também teve. O Magneto e o Xavier, eles têm o bem-estar do povo deles como prioridade, e o Magneto percebeu que naquele momento era hora de realmente se unir, não procurar mais briga, né? Fora que ele também virou humano por um bom tempo, né? Isso acho que ele pôde analisar por outros ângulos a questão. Meu nome é Cable, lembre-se disso. Traidor, seu futuro termina agora! Então, mediante essa situação, onde não havia esperança, né? Foi até irônico usar o termo, foi até um susto quando, pela primeira vez, depois de acho que mais de um ano, a cérebra revelou que um novo mutante havia acabado de nascer no Alasca. E isso promoveu o início da saga do Complexo de Messias, onde houve, na verdade, movimento de todos os lados. O Ciclope, acho que foi a primeira vez, inclusive, que ele mudou até a perspectiva dele enquanto que os fins justificam os meios, e até deixou liberado pra, se o Wolverine e a equipe de campo dele pudesse matar, que matasse. Eu acho que até então ele nunca tinha dado uma ordem tão drástica a esse ponto como líder. Todo mundo, os X-Men, Sinistro e seus carrascos, os Purificadores, e um personagem do lado dos mutantes, mas que estava servindo como Coringa, que nem eles sabiam, que era o Cable, começaram a atacar com seus planos, e isso promoveu a caça até ver quem sobraria, quem conseguiria ficar com a Messias mutante que tinha acabado de nascer, e que mal tinha desenvolvido seus poderes, a gente mal tinha ideia de quem ela era, na verdade. O primeiro ponto interessante é o seguinte, né, foi identificado na cérebro um bebê mutante, o que é algo muito raro, porque em todos os casos, a manifestação dos poderes se dava na puberdade. Além de ser um fato excepcional por ser o primeiro nascimento, era o nascimento em que a identificação do gene X e a manifestação, talvez, dos poderes se deu sempre muito antes do que era previsto pelas leis da natureza. Então, já indica já o caráter especial da esperança nesse caso. E quanto ao que você comentou do Ciclope, eu acho que, realmente, não é uma questão de fins justificam os meios também, isso também. Mas é uma questão de tomar a esperança como um ativo de guerra. Ali, no caso, ter o conhecimento e possuir aquela criança que seria um diferencial para a própria sobrevivência. Purificadores querendo matar, os carrascos com sinistro querendo estudar também, mas para propósitos negativos. E eles, era muito importante chegar até a esperança. Não importava tanto naquele momento a sobrevivência de cada um em si, ou seja, do Wolverine e do Ciclope. Mas sim, tendo a esperança, poderiam garantir a sobrevivência dos que sobrassem na batalha. Então, por isso que era guerra total mesmo. E era um negócio que não só era extraordinário porque era diferente, por nascer depois de tanto tempo um mutante e por manifestar, mas que o negócio era tão, foi tão violento essa manifestação de poder que quebrou a cérebra. Então foi um negócio que, quando o Xavier fez contato, era tão forte que ele teve esse retorno até físico, né? Que deu pra ver que era uma coisa grandiosa. E outra coisa que... interessante que, assim, ela é uma Messias que nunca foi profetizada. Digamos assim, é uma Messias que aconteceu. Porque ninguém nunca falou assim, virá, nascer uma criança no Alasca, blá, blá, blá, blá. Coisa, não existia nenhuma prova ou nenhuma previsão de que ela era uma Messias, de que ela era uma mudança. Só porque era a única luz no fim do túnel. Então eles se agarraram àquilo, então ela virou a Messias mesmo. E aí o paralelo com a história messiânica mais conhecida de todo mundo, que é a de Jesus Cristo, tanto que, além do nascimento da criança e tal, os purificadores, pra se assegurar que a esperança morreria, mandaram matar todas as crianças do Alasca. Então teve uma chacina semelhante à de Belém, quando Herodes, né, procurava por... Isso, por Jesus. Herodes. Inclusive fizeram um texto muito bom no site comparando. Né, Ed? E vai ficar linkado nesse nominato, né, Ed? O que eu tenho que acrescentar no caso da Cami é que ela não foi profetizada por profetas, digamos assim, tradicionais. Mas ela já era esperada por duas pessoas que sabiam da história dela no futuro. Só que tinham posições diferentes. É verdade. Uma era o Cable, que aí de repente, do nada, de Messias, que ele era profetizado nas primeiras histórias, virou protetor de Messias, né? E disse que a missão dele, na verdade, até então, era estar ali pra salvar a garota. E também uma pessoa que finalmente se revelou traidor, que a todo momento tava destruindo a mansão X, atacando sabotando sentinelas, movendo pecinhas pra justamente, sem que o pessoal soubesse, atrasar ou atrapalhar a captura da Messias pelo lado dos X-Men, que era o Bishop, que segundo a versão dele, que aí mostra as primeiras histórias, que nem foram publicadas direito aqui no Brasil, né? Ele cresce naquele campo de concentração que acabou dando aquela marca no olho dele, tem uma perspectiva de que a Messias mutante, na verdade, era um monstro, era uma praga, era uma coisa que não deveria existir. Então tem esses dois lados mostrados, que inclusive, curiosamente, também foi colocado essas duas opiniões em futuros alternativos que foram visitados por cópias do Madrox. Foi acompanhado justamente da Layla Miler, que levou todo um lance de histórias paralelas que deu caminho para as novas direções que o X-Factor ia tomar no futuro. Mas o Cable e o Bishop nunca tinham falado nada, né, a respeito da esperança. Eles só se manifestaram depois que ela nasceu, certo? Essa é a parte escrota da parada. Cable e o Bishop estão aí há anos e eles só omitiram um detalhe super importante, que era a salvadora da espécie ou a destruidora, né? O Bishop, principalmente. No caso do Cable, ele poderia, de repente, querer manter um sigilo, porque, afinal de contas, né, ele ia correr o risco e tal. Mas no caso do Bishop, que era destruidor, pô, quando ele chegou no presente, ele alardeou pra todo mundo que os X-Men teriam um traidor, que até então ele acreditava que era o Gambit. Se o cara que era um traidor, que ia matar só uma equipe, ele alardeou pra todo mundo, o que ele falaria de uma mulher que seria a ditadora da Terra? As histórias dos dois personagens foram se modificando no decorrer do avanço dos X-Men com o tempo, né? Os dois tinham missões que voltaram dos seus tempos respectivos para executá-las. As missões foram resolvidas e eles tinham que tomar novos destinos. O que a gente pode apelar é que, à medida que o tempo foi corrigido, quer dizer, que o atual presente foi corrigido, de alguma maneira, sensivelmente, também, eles acabaram tendo destinos diferentes para resolver aqui no presente. Nossa, aí é apelar demais, né? Mas é o que geralmente acontece, né? Essas histórias do futuro. Quando se corrige uma coisa, eles ganham um outro destino lá. É, eu acho que isso não cola muito não, porque essas viagens no tempo da Marvel, normalmente quando o cara altera o futuro dele, ele fica preso fora do tempo, o futuro dele pode até deixar de existir, mas não mudam as lembranças dele. E já aconteceu mais de uma vez. Na verdade, os dois, tanto o Cable quanto o Bishop, não tinham mais utilidade e precisavam fazer alguma coisa com eles. Tanto que o Bishop já tinha virado policial naquele Distrito X, acabaram com o Distrito X porque não tinha mais mutante lá e ele tava perdidão, né? E aí acharam uma função pra ele, transformando ele em vilão. Pra mim foi a melhor função possível, porque eu nunca engoli desde quando ele veio, porque achando que era o Gambit, depois resolveu com um massacre, mostrando que era o Xavier, na verdade, o traidor dos X-Men, e desde então ele ficou 12 anos sem função, 10 anos sem função nenhuma. Então, colocá-lo como vilão, ele foi mais do que ele foi durante os últimos 12 anos. É, eu acho que os dois tiveram destinos interessantes, só ficou um lapso, né, porque ficou uma coisa que surgiu meio que do nada, mas mesmo assim acho que foi até bem trabalhado. Reticou mal feito. Não, mal feito até que não foi não, porque deu até uma direção pra esses dois aí. Não, a história foi boa. O que foi mal feito é o retcon, pra fazer a gente acreditar que, que eles já sabiam. Não confunda boa história com bom retcon. Illuminati, por exemplo, é boa história, mas é um retcon péssimo. Não confunda uma coisa com a outra. Mas não sei se é retcon também. Porque não tá mexendo no passado, tá mexendo no presente. Não se deram nem ao trabalho de fazer um retcon. Meu nome é Cable. Lembre-se disso. Traidor, seu futuro termina agora. Bom, já que a gente falou aqui de Cable, né? No final daquela guerra de vários lados, quem acabou ficando com a criança foi o filho do Ciclope, né? Que tinha aquela toda a experiência do futuro, sabia exatamente o que fazer com a criança, o que destino tomar com ela, né? E disse que ia preparar ela, né? Que ia ser o tutor dela pra prepará-la pra ser o que ela um dia viria a ser. Potencialmente a salvadora da humanidade, da mutanidade, né? No final do Complexo de Messias, o sinistro morrendo, os purificadores perdendo, o Xavier supostamente morrendo, né? Ficou até estranho aquela última cena complicada pra todo mundo. Achando, ué, o Xavier morreu ou não morreu? Sumiu no último quadro e por aí vai. Ah, aquilo foi o talento excepcional de Cris Bacalo que fez aquela coisa, sabia. Aquela coisa maravilhosa lá. Foi atingido pelo tiro do Bishop, mas quem salvou ele foi o Exodus. Exatamente. Ele ficou em coma, foi levado pelos acólitos e o Exodus salva ele. Ele levou um tiro do Bishop, isso é fato. Tem uma só tem uma coisa que eu quero falar desse final, das últimas cenas, um ponto curioso, que aí até podemos voltar a discutir durante as teorias sobre a Messias Mutante, é que ela salva a vampira, que tava em coma, tava com, digamos, uma sobrecarga do poder dela. Ela tava contaminada pelo vírus mutante variante 88. Sim, que tava dando uma sobrecarga no poder dela e que ninguém podia encostar nela. Isso, ele é transmitido pelo toque. E a Mística viu nos diários da Sina que o único jeito de salvar a vampira era encostar a Messias Mutante nela. Ó, aí tá uma coisa. Será que a Sina já tinha falado da Messias Mutante? Também inventaram isso na hora. Aposto que inventaram isso na hora. Eram mais diários da Sina do que os que apareceram, porque tinha alguns impostos de algumas pessoas, só que se a gente fosse contabilizar desde o começo, que era a premissa original de Extreme X-Men, os diários que existiam eram menos do que o que isso supunha ter. Logo, tem diário perdido até hoje aí que pode ser que indicasse algum caminho pra isso também. Pois é, mas a Sina já sabia que tinha uma Messias Mutante e ninguém mencionou nada, né? Mas tudo bem. Aí ela encosta a bebê mutante na vampira, salva a vampira, e sabe-se lá ainda, Deus, por que que a mutante, a bebê faz isso. E depois, acho que a vampira ainda com o vírus, o sinistro vai dar uma risada na cara da Mística, e a Mística pega e encosta a vampira no sinistro e teoricamente mata o sinistro ali também. Mas ela mata o sinistro antes, não? Isso, antes dela encostar a Messias. Sim. Mas na mesma situação. Essa ideia que o Bento colocou, isso aí vai estar em aberto sempre. Não foi a primeira vez que foi usado. Durante a história dos 12, também foi utilizado os diários de Sina. Antes disso também, vai ter. Então ela tem diário perdido por tudo quanto é canto. E é um plot a ser aberto. Também se a gente só trabalhar com um ponto daqui pra frente, também não vai construir boas histórias, né? É sempre interessante quando tem um vínculo no passado. Foi assim que boas partes das histórias foram colocadas até hoje. Diários da Sina são tipo as profecias do Nostradamus. Sempre que você precisar dizer que alguma coisa que aconteceu foi prevista antes, você fuça lá o livro, interpreta qualquer coisa e joga. É um recurso narrativo dos caras. Buscaram agora nas histórias com a Esperança já grande que ela tem um elo psíquico com a vampira por causa dessa história da variante 88, né? Bizarríssimo, mas que tem. Tanto que a vampira achava ela telepaticamente quando ela tava por aí, umas coisas assim, né? Exatamente, é isso que eu tava querendo colocar pra gente discutir mais pra frente. Tanto os poderes dela lembram muito os poderes da própria vampira, né? Não sei se estava relacionado com esse toque ou não, porque ela acaba tendo uma empatia de poderes. Segundo alguém chamou a atenção, ela, durante o ataque, ela usou poderes de todas as pessoas que estavam próximas. Como também elas têm esse vínculo próximo, que provavelmente deve ter surgido durante esse toque que ela teve com a vampira, durante o final do Complexo de Messias. Terminado o Complexo de Messias, surgiu um novo título mensal do Cable, né? Até então ele estava trabalhando com o Deadpool, tipo de história que era mais cômico, né, mais puxado pra uma parceria meio máquina mortífera, né, Mel Gibson e Danny Glover, e passou a voltar agora como protetor dessa Messias Mutante. O curioso é que até foi, acredito, mal trabalhado essa parte. Lembraram muito pouco que o Cable já teve esse papel, já teve essa aspiração de ser o Messias da raça mutante. Claro que houve todo aquele rolo complexo em que ele foi contaminado com um vírus tecno-orgânico, e aí surgiu outro clone, aquela confusão toda que surgiu surgiu durante a canção do Carrasco. Mas provavelmente não existia ninguém melhor, já que ele carregou esse manto por um bom tempo, para orientar a menina do que o próprio Cable. Além de ele conhecer bastante que estava por vir, toda a história, que os boatos, os mitos que existiam sobre essa Messias mutante, ele também tinha um dom militar, né? Ele estava entrando, cada vez que ele avançava mais no futuro, era uma zona de guerra que ele tinha que se preparar para uma pessoa que até então não tinha desenvolvido os poderes. Como os poderes do Cable também estavam suprimidos, ele praticamente treinou a menina para ser um combatente, para ser um soldado, se não uma líder, né? Então toda a história que acontece nessas 25 edições do Cable é uma preparação para isso. E é nessa história que a gente vê vários momentos importantes para a Messias mutante. A gente vê a porque ela se chama Esperança, o primeiro amor da vida dela, a primeira relação que ela teve com outros mutantes, que ela até então era preparada para um grande missão no futuro, mas nem sabia nem o que era um mutante até então, e teve esse primeiro contato durante a Guerra Messiânica, e a cabeça dela começou a se formar, a se preparar para isso durante essas 25 edições. A minha implicância com a Esperança nasce dessa série do Cable. Acho que ela tem um papel muito interessante no nascimento, sendo desencadeando o Complexo de Messias, para mim uma saga excelente. Atualmente a Esperança, depois que voltou do futuro, foi muito bem em Segundo Advento também, e agora no começo de Geração Esperança. Agora, eu não gosto da saga da série do Cable, porque eu acho ela, além de ser muito maçante, muito repetitiva, assim, eram 24 edições que praticamente elas não evoluíram tanto, assim, não evoluíram tanto. É claro, a Esperança foi aprendendo muita coisa, mas isso, muitos quadrinistas bons conseguem fazer isso em 4, 5 edições. Ficou nessa enrolação para poder chegar até Segundo Advento, que teve pra mim só um único ponto de destaque, foi Guerra Messiânica. O resto, achei que ficou muito enrolação. E também, assim, eu conheci o Olivetti lá, por intermédio de vocês, lá na Fast Comics, mas eu achava que a arte dele não casava com o título, porque nas cenas de ação, o Cable ficava muito estático, muito durão, parecia que ele não tinha agilidade nenhuma pra poder fazer nada e tal. Então, eu acho que não combinava também, e a arte também me contaminou um pouco da minha visão negativa que eu tenho sobre a série. Nossa, vou ter que discordar do Léo. Eu que sou chata pra caramba pra gostar de sagas assim, de que não estão com todos os personagens, e coisa de viagem do futuro, muita coisa militar e tal. Eu tinha de tudo pra odiar, mas eu gostei pra caramba. Tá certo que eu ainda não conhecia muito o Cable, porque eu não lia título dele nem nada, então era um personagem que eu conhecia, mas eu não conhecia uma história solo dele, assim. E tinha preconceito? Não, eu não tinha preconceito com o Cable. Eu lendo, eu comecei a pensando assim, tipo, putz, que saco, né? Mas aí eu fui me entretendo, assim, a história me prendeu. Então, assim, não sei se foi um gosto particular meu, ou se foi alguma coisa que eu gostei de eu me ligar com o roteiro e tal. Mas eu gostei dessa fuga no futuro, porque sempre tinha um clima, sempre tinha um momento de tensão, porque o Bishop tava atrás, né? Porque eles saltavam num tempo juntos. E aí também tinha a história, cada vez se complicava mais, porque o Cable só conseguia agora ir pro futuro, porque o dispositivo dele tava danificado, e cada hora o futuro era mais apocalíptico, então o negócio ia ficando meio tenso, assim. Você pensava, daqui a pouco ele vai saltar e não vai ter mais terra, né? Porque o negócio ia cada vez ficando mais drástico. E eu acho que eles aproveitaram tanto bem esse tema, tanto que eu acho que foi super interessante a história de que o Cable, ele tinha aquela estratégia de passar e ir nos povos, ele ia fazendo tipo uma doutrina de que ia chegar um cara mal lá, que era o Bishop, que ia matar todo mundo. Então quando o Bishop chegava, todo mundo odiava o cara e saía atrás dele. Até que uma hora isso não deu certo, mas eu falo, nossa, isso é uma coisa muito legal de ver na personalidade do personagem se desenvolvendo, o cara fazendo um negócio desse. E depois você também vê o Bishop completamente desesperado e numas ações assim que você fala, como que ele faz uma coisa dessa? O Bishop que não conseguia achar o Cable, ele destrói o mundo inteiro. Então ele destrói a Ásia, ele destrói a América do Sul, ele destrói a Europa, ele destrói a África pra e diminuindo a quantidade de lugares físicos pra encontrar o Cable, porque ele só conseguia saltar no futuro. Então eu fiquei eu achei a trama muito legal, muito bem desenvolvida, e essa coisa esse gato e rato deles, muito legal. Eu ficava angustiada pela Esperança, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu gostei do crescimento psicológico da Esperança, de bebê a adolescente. Eu acho que isso foi muito bem mostrado. Não sei se é um tema interessante pra todo mundo. Mas eu achei muito legal, primeiro, ver o Cable soldado, né? Tipo, vocês já assistiram Tira no Jardim de Infância do Schwarzenegger? Era basicamente isso no começo. Era o cara lá que nunca trocou fralda na vida, só sabia pegar em rifle, tendo que trocar a fralda da bebê. Então eu achei muito legal essa relação dele aprendendo a lidar com o bebê, e o Cable é todo durão, né? Então ele era um soldado. E aí ele aos poucos mostrando esse sentimento dele de pai que ia surgir. Você vê esse sentimento transbordando dele, eu acho isso legal. E ver a esperança crescer nesse meio maluco e virando uma mini Cable. E ela era tão fofinha, eu achava ela muito fofinha, aquele bebê muito fofinho. Um bebê que saía querendo bater em todo mundo. Eu gostei muito do título, então. Eu não sei, às vezes são visões diferentes ou formas de gostar de um roteiro diferente, mas eu gostei. Então, mas é esse gato e rato que você falou que eu achava desnecessário, porque evoluiu pouco, assim. É claro, houve evoluções pontuais, houve, mas pra 24 edições, acho que isso ficou muito enrolação, pro meu ver. Claro, precisava fazer isso, porque tinha que preparar todo o meio de campo na realidade 616 pra ver o que ia acontecer pra chegar em segundo advento, claro. Mas mesmo assim, ficou muito chato. Não é porque, é claro, eram personagens bem muito reduzidos, né? A gente trabalhava com apenas três do que a gente conhecia usualmente, os outros eram sempre figurantes que passavam por uma ou duas histórias. Aqueles homens baratas eram uma coisa ridícula do mundo lá também. Não, aquilo foi escroto. Então, os momentos cômicos eu gostava, assim, vendo o Cable tratar a Esperança como bebê. A Cami chamou a atenção numa coisa muito interessante. É, de fato, essa coisa da relação de como o Cable e o Bishop fizeram pra um caçar o outro durante a linha temporal. É preciso ler com muito cuidado, porque só um personagem podia voltar e pro presente e pro passado, enquanto o outro só podia caminhar pro futuro. E aí, nesse jogo de xadrez, foi montado uma estratégia bastante interessante de como é que ele ia finalmente chegar lá na ponta e encontrar o Cable. O lance também é que havia uma comunicação, que foi a única meio que pôde existir, do presente, ou seja, dos atuais X-Men, com o Cable, que era cavando aquele negócio, que ele vai encontrar no futuro há tanto tempo, e por aí vai. Houve também esse negócio. O que eu concordo com o Ben é o seguinte: as histórias eram realmente talvez chatas, estáticas, mas não foi porque delongou demais, porque talvez precisasse mesmo dessas 24 edições, mas é porque o roteirista não era um tipo de gente feito Crazy Horse que matava personagens por página, né? Tanto que você diz que gostou muito mais da Guerra Messiânica, porque ele realmente deu um outro ritmo que combina até muito mais com essa parte de tiroteio, de guerra e por aí vai. Mas eu até gostei mais da outra parte, por exemplo. Não que eu tenha achado a melhor coisa do mundo Guerra Messiânica. É de longe muito distante do que foi as outras partes da trilogia. Mas em comparação ao restante da saga, pra mim, é como tinha X-Force, como tinha muito mais personagens, tinha muito mais interações, o Elixir ficou sabendo o que era Esperança e tudo mais, pra mim foi melhor. Esses pontos foram cruciais, mas mesmo assim eu achei um pouco desnecessária de como ela foi colocada ali. Talvez fosse importante pros demais personagens, mas pra história da Esperança ficou meio até parcial. Inclusive, nem deram muita importância a ela, né? Apocalipse e o conflito, até então, não tinha nem muita intenção de saber quem era aquela menina ali. Eu concordo em partes com o Léo e em partes com a Cami. Eu gosto bastante desse desenvolvimento do Bishop como vilão, gosto desse plano dele de destruir, apesar de eu achar um pouco exagerado, do cara virar um genocida mundial, acho que até descaracteriza um pouco. Ele era vilão? Era, mas ele, na verdade, ele acreditava estar fazendo bem, né? Eliminando a Messias. Então eu acho um pouco exagerado esse genocídio todo, mas eu achei bem bolado a forma de limitar a geografia da fuga do Cable, o Cable de plantar a ideia lá do Bishop assassino e tal, não sei o que. Só que eu acho que ficou, acho que até por isso que o Léo acha que o Guerra Messiânica é a melhor parte dessa fase. Depois de um tempo ficou muito: Cable chega, Cable conhece alguém, Esperança cresceu um pouco, Esperança apronta alguma, Bishop chega, pula. Aí Cable chega, Esperança cresceu mais um pouco, come maçã, não sei o que, Bishop chega, não, pula. Eu acho que o Ed resumiu a saga inteira em 30 segundos aqui, acho que é algo inédito no mundo. Depois de algumas edições ficou muito cansativo isso. Então, quando chegou a Guerra Messiânica, foi um refresco. Apareceu o conflito, apareceu o Apocalipse, apareceu o X-Force junto com eles, apareceu aquele Deadpool malucão lá, que era muito engraçado, que ficou anos preso num cofre, numa geladeira, sei lá. Então, deu uma coisa diferente, e por isso que chamou um pouco de atenção. Sabe, você acostuma com aquilo, você até não acha tão mal. Aí você experimenta algo diferente, quando volta pra aquilo de antes, você acha meio morno, sabe? Mais ou menos como tá acontecendo agora com a Era Heróica, né? Que você ficou um tempão no Reinado Sombrio, agora a Era Heróica você acha algumas coisas meio mornas, porque tava acostumado com aquele aspecto mais dark. A primeira coisa que eu percebi quando acabou a Guerra Messiânica já foi um roteirismo na história seguinte. A Esperança fica brava lá com o Cable, porque ele largou a X-Force, e aí ela se desloca no tempo do Cable. E aí eles se perdem com a diferença de 2 anos. E aí, por coincidência, o Bishop acha exatamente... Ele dá um salto e vai parar exatamente no ano que a Esperança parou. Sabe, esses roteirismos, assim, de facilitar a vida para os personagens se encontrarem. Eu gosto desse jogo de gato e rato, mas ele foi ficando cansativo, realmente. Tanto que a Guerra Messiânica foi aquele alívio, assim. Quando começou o segundo advento, foi aquela coisa. Finalmente, essa menina e esse cara voltaram porque eles têm que fazer. É, eu acho que eu talvez tenha ficado um pouco até encantada comigo mesma por eu estar gostando desse tipo de roteiro. Então foi uma coisa que me marcou. Mas tem uma hora que, de fato, fica um pouco cansativo, que você falou. Tinha uma hora que era chegou, conheceu alguém, tchau, vou embora. O começo era muito interessante, depois deu uma cansadinha, mas voltou a ser algo interessante. E era uma coisa assim, tinha que mostrar a experiência da Esperança crescendo. Tá, podia ter sido melhor, mas às vezes assim, você fala, ah, tá, mas aí aparece ela de volta, se ninguém tivesse mostrado nada, vocês iam falar que não tinham explicado nada, tinham jogado do nada lá. Mas aí quando explicam detalhadamente, o pessoal também reclama, ah, mas ficaram mostrando detalhe por detalhe como ela cresceu. Aí também é difícil agradar gregos e troianos. Sabe o que faltou? É, uma vez um roteirista falou, tava falando do Batman, né? Ele chegou e falou assim que ele adora o Charada, mas ele se mataria se ele tivesse que escrever 12 histórias do Charada por ano. E é mais ou menos o que aconteceu. Eu acho o seguinte, era muito fácil o Bishop achar o Cable e a Esperança. Tanto tem uma história que eu tô lembrando agora, que eles chegaram numa floresta. Quando eles chegaram na floresta, eu fiquei esperando. Bishop aparece em 3, 2, 1, apareceu o Bishop. Sabe, era muito fácil o Bishop achar ele. Sabe o que seria interessante? Vocês estão falando assim, tinha que mostrar o amadurecimento da Esperança. Poderiam ter o quê? Outros desafios pra ela encarar. Sim. O Bishop, ele poderia ser uma ameaça constante que aparecia pontualmente. Uma edição, duas, três sem aparecer, voltava. E ela encarar outros desafios. Não toscos como homens baratos. Só pra lembrar um negócio. É, não sei se no final, quando ele vai atrás da Esperança, tinha isso. Mas no começo, o Bishop era atraído pelo dispositivo do Cable. Então onde o Cable ia, o Bishop ia atrás. Não é roteirismo. Mas justamente é um roteirismo. O aparelho do Cable quebra, mas não quebra justamente o sinalizador que tava lá pro Bishop localizar. Mas sabe o que não faz sentido mesmo nessa história? Da Guerra Messiânica, né? O Fera, ele recebeu a missão do Ciclope de localizar o Cable no futuro pra poder mandar a X-Force. E aí ele chega e fala assim, o Cable tá se movendo e ele parou no ano tal. Então vamos mandar a X-Force pra lá agora, antes que ele se mova de novo. Isso pra mim não faz o menor sentido, cara. É, porque o tempo pra eles é uma coisa, né? Por exemplo, eu tô aqui em 2012, mas em 2011 eu tava também lá. E em 2013, se eu tiver vivo, também vou estar. Eu só não vou estar mais em nenhum ano quando eu morrer. Isso foi uma falha. Então não tem sentido isso, nenhum sentido. Mas a gente concorda, todo mundo, que o problema das histórias não foi o Cable e a Esperança. Foi o Bishop. Não foi o Bishop. O Bishop teve um desenvolvimento bom com o Cable. Foi o uso excessivo do Bishop. Ó, uma coisa que eu acho, assim, como a gente falou, houve aquele desenvolvimento, pelo menos assim, a parte da relação do Cable com a Esperança, pra mim não houve erro nenhum. Toda vez que tinha um diálogo, alguma coisa, inclusive teve uma edição especial, não vou me lembrar agora, mas que ela é dividida em 3 ou 4 partes, em que mostra o Cable ensinando aprendizado de guerra, ou um aprendizado de vida mesmo, pra menina. Ela não só aprende a lição, como ela modifica do jeito dela. Aquela parte de não dar as costas, ou de esperar o momento certo pra poder sacrificar-se pra atingir um objetivo maior, né? Levar uma bala pra poder ter uma melhor posição de alvo. Toda essa partezinha de relação, que não é uma relação muito de pai e filho mesmo, não. É uma relação praticamente de soldado e seu escudeiro, né? De Capitão América e Bucky. Eu achei muito excelente, bom pra caramba. Meu nome é Cable. Lembre-se disso. Traidor, seu futuro termina agora. Das consequências importantes foi a criação da X-Force para rastrear o Cable. Então, um ponto importante. Fazendo um paralelo, então, de que 2 X-Forces são em função do Cable com propósitos diferentes. Então, a primeira X-Force foi fundada quando o Cable veio para o presente. Ele fundou, né? Ele era o líder daquela X-Force. E outra X-Force fundada para rastrear o Cable. Então, no fundo, o Cable está intimamente ligado com as 2 existências de X-Force. Eles tinham o objetivo de localizar. Tanto que tinha Wolverine, X-23, Lupina e o Apache, que são todos rastreadores. E tinha o Caliban também, que é um rastreador Caçador de Mutantes. Então, quando a equipe surgiu, o embrião da equipe era pra localizar a Messias e depois o Cable. Sim, a X-Force surgiu durante o Complexo de Messias pra ser uma equipe trágica, assim, pesada mesmo, pra topar qualquer coisa pra salvar a Messias Mutante. O Cable foi pro futuro e aí o Ciclope deixou ela continuar pra eliminar, digamos assim, as mais perigosas ameaças atuais do Mutante. Então, assim, ó, colocou o Wolverine liberado pra atacar Purificador e matar. Grupo de operações secretas e sujas. Meu nome é Cable. Lembre-se disso. Traidor! Seu futuro termina agora! Então, no final desse run que houve das novas histórias do Cable, em dado momento, a Esperança Summers finalmente confronta definitivamente o Bishop, e é a primeira vez que mostra, pelo menos, um pedaço, né, dos poderes dela, e ela atinge o Bishop com uma rajada, que lembra um pouco, pelo menos assim o Bishop enxerga, a Força Fênix, né, mas até então deixa uma coisa bastante dúbia. Logo depois que a ameaça do Bishop é deixada pra trás, a Esperança, após uma noite de conversa com o Cable, vira-se pra ele, né, ela já tentando entender, acho que talvez sentindo até falta de estar com outros de seus iguais, outros mutantes, diz que está pronta. E é nesse momento que acaba a última edição de Cable e inicia o segundo advento, que é uma saga que vai se misturar por quase todas as revistas mutantes. Fabulosos X-Men, X-Men Legado, Novos Mutantes e X-Force, que foi dividida aqui no Brasil tanto na X-Men Mensal quanto na X-Men Ex. E assim, no primeiro momento que a Esperança e o Cable pisam no nosso presente, eles são já atacados como se já estivessem sendo esperados, assim, naquela mesma posição, pelos purificadores. E aí já tem uma briga intensa entre os purificadores que foram ressuscitados pelo Bastion, que aí mistura tanto as forças dos risadinhas do Cameron Hodge, os purificadores do Stryfer e todos os outros, combatendo os X-Men, que acabam se dividindo para buscar a garota. Então é um verdadeiro massacre nesse meio, porque as forças do Bastion estão preparadas justamente para apunhalar e deter cada um passo dos X-Men. A primeira coisa que eles fazem é eliminar ponto a ponto todos os teleportadores. Nessa dança, acaba perdendo uma primeira grande personagem dos X-Men nessa história, que é o Noturno, que durante a saga ele toma ciência do que vem acontecendo, das atitudes do Ciclope, e até é curioso, né, que mesmo discordando, ele dá um voto de fé no Ciclope, e mesmo assim segue os planos para só depois voltar para questionar, e é o primeiro a tombar. Nesse meio tempo, todos os outros teleportadores praticamente somem, né, quem não sumiu foi parar no inferno. O salvamento da Messias Mutante, né, a vampira consegue chegar até ela, e trazê-la até Utopia. Só que isso também fazia parte dos planos de Bastion. Já que uma vez que ele estava em Utopia, ele já estava preparado em cercar o lugar, né? Enquanto estava ocorrendo provavelmente o cerco de Asgard, houve um cerco ali na Ilha Mutante. E estava já com um portal aberto direto para o futuro para trazer todos os tipos de Nimrod avançados para destruir e massacrar tudo que tinha sobrado de mutante num lugar só. Que foi supostamente o grande plano de Ciclope ao criar a Utopia, né? De protegê-los, acabou revertendo-se contra. Foi uma saga em geral muito boa. Não chegou aos pés realmente completos de Messias, mas cumpriu os propósitos que ela se propunha. Quanto à questão da morte do Noturno em si, eu acho que foi um dos momentos mais bacanas pra mim da história, principalmente porque quando ele tá morrendo, né, ele se mostra crendo na esperança também como Messias, e a morte dele acaba sendo um dos pilares do mesmo da resistência do restante. Eu só não gostei de uma coisa no arco em geral, plano de contingência do Cable ir pro futuro junto com a X-Force pra poder lutar contra os Nimrods, porque sempre o Cable só tem um salto, e isso é recorrente nas histórias, ele tem sempre um salto só, mais um salto, e parece que não acaba esse estoque dele de último salto. Então, pra mim pareceu de novo mais uma situação forçada. A questão da redoma e do plano do Bastion em si era muito bom, porque ele envolvia pessoas infiltradas, então tinha gente infiltrada, Donald Pierce estava infiltrado lá nos X-Men, conseguiu enganar Perigo, ele conseguiu criar redoma e cercar os X-Men de todos os lados. Então, em questão de vilão, o Bastion foi muito bom, bem melhor do que ele tinha sido em Operação Tolerância Zero na década de 90. Então, pra isso é um ponto positivo pra história. Eu sei que o Chris Yost salvou a fama do vilão, né? Porque se dependesse lá do Scott Lobdell, até hoje o Bastion seria um dos mais vilões buchas que existiram na história dos mutantes. Verdade. Agora, uma coisa só. Eu acho que essa história de sempre ter mais um salto só realmente ocorreu quando eles vieram pro presente. O que o Cable tinha, ele tinha uma falha no dispositivo dele de só ir pra frente. E aí, quando ele consertou o mecanismo, ele tinha uma carga de saltos que foi gastando, que aí ele foi pulando pro passado e depois retornando aos poucos pro atual, né? Entendi. Eu adorei o segundo advento, acho que foi muito bem organizado, né? De mostrar mesmo como o plano dos vilões estava bem esquematizado. Então eles tinham, eram aqueles vilões que tinham ponto a ponto para cumprir, para o negócio ficar pronto. Então primeiro vamos eliminar os teleportadores. Então eles foram seguindo um plano muito bem traçado até então a Redoma e os Nimrods, e só o Ciclope achava que era uma coisa boa ficar todo mundo numa ilha, né? Uma coisa meio de Jerico. A luta foi muito boa, o plano dos vilões eu achei foi muito bem organizado, isso ficou muito bem demonstrado no roteiro, porque às vezes isso não fica, todas as infiltrações e tal, era até você tinha que prestar atenção para ver o que aquilo estava arquitetando. E a morte do Noturno, um ponto alto, porque um personagem muito importante, que muita gente gosta, e que foi uma morte muito bonita, muito emocionante, que também era meu voto para que ganhasse a cena mais emocionante, no que não ganhou, o troféu meio-meia, que além dele fazer, além dele estar fazendo um voto de confiança, então aquilo é o cúmulo da esperança e da fé, que é aquilo que Noturno representou a vida inteira. Então mesmo quando ele se dá de cara com uma desilusão total, entre aspas, com o Ciclope, que é um cara que ele não imaginava que fosse fazer aquilo, ele ainda dá um voto de fé, então a fé dele é sempre maior que tudo, ele dá a vida pela esperança, que ele nem sabia direito, tava meio que indo no embalo, assim, de vamos lá salvar a esperança. E aí depois que ele dá a vida e ainda faz um último teleporte, ele fala pra ela acreditar, tem um final bonito, assim, tem umas últimas palavras bonitas, então é a fé até o final, então, que simboliza completamente pra fechar bem essa coisa da Messias. Eu só quero complementar uma coisa sobre a história da morte noturna, é que um pouco antes estava sendo trabalhada uma coisa curiosa, o personagem estava sendo colocado de escanteio e isso foi colocado mesmo nas histórias, ele estava sentindo isso, porque dentro dos teleportadores, e principalmente quando a fada começou a ser uma personagem permanente nas histórias do Fraction, paralelamente colocaram isso, assim, poxa, eu não sou um grande teleportador, eu tô ficando obsoleto. E houve até pelo menos uma edição que eu lembro que foi focada nele, uma edição pra ele, e que ele começa a se questionar qual seria a posição dele agora nos X-Men. E eu acho que isso, junto com um bom roteiro, que acho que não havia personagem melhor pra morrer em prol da Messias do que o mutante mais religioso de todos, uhum, acabou levando a escolherem ele pra ser sacrificado. Dentre outros, né, que vários morreram ali. E é engraçado como você tem cada vez mais os simbolismos do Messias de Cristo, porque além de primeiro surgir a Messias, como vocês vão ver no link, né, que o Ed já falou, então tudo termina no sacrifício do Noturno, que deu a vida pra salvar a esperança, né, que é pra salvar a espécie mutante. Eu acho meio triste o Noturno ter ficado descanteado tanto tempo pelo personagem que ele foi e tal. É aquele, é um problema que eu acho que ficou com alguns personagens depois que juntou todo mundo num lugar só. A equipe X-Men, na verdade, é uma multidão junta num lugar, né? Então a morte dele em si eu achei muito boa, mas eu fico meio triste por ele ter ficado de lado tanto tempo. É, apesar dos pesares da fase Austin, teve com o Draco, um monte daquelas coisas, Igreja da Humanidade também, tudo, pelo menos o Doutor não tinha certo destaque, né? Depois realmente que foram todo mundo pra Utopia, mas mesmo antes disso já... São Francisco já era. Sim. Exatamente. É, desde então, desde que, na verdade, que o título Uncanny X-Men, que tinha uma equipe que o Noturno fez parte durante algum tempo, desde que acabou abarcando depois Uncanny X-Men virando o título principal da franquia e tudo mais, ele perdeu mesmo o foco nele. Ah, vem o Léo lembrar de Draco. Falando na morte do Noturno, além de ter tido todo esse drama e ter sido um gesto muito simbólico e bonito, ele também causa uma consequência muito drástica, porque ele causa uma pressão muito grande em cima da esperança. As pessoas viram ele se sacrificar por aquela menina que eles não sabem se valia a pena. E aí gera toda aquela tensão entre Esperança e Scott, que é super mal resolvida, e ela culpa ele não só pela ida do Cable, e as pessoas culpam ele por sacrificar o Noturno. Então ele é culpado por todos, não digo que sem motivos, e cria uma tensão muito grande, e uma tensão, uma pressão muito grande em cima da Esperança, que apesar de ter tido um treinamento militar, de ser uma Messias e de tudo mais, era uma adolescente. E há uma tensão também envolvendo o Wolverine, porque ele perde o melhor amigo dele, sim, e ele acaba começando a questionar já aquela fé cega que ele tinha na liderança do Ciclope. Ele depositou um pouco da raiva da morte na própria figura da Esperança, né? A Esperança viva simbolizava pra ele a morte do Noturno. É, pra muita gente, então isso é uma coisa muito dramática pra a vida da Esperança. A morte do Norton em si não me chocou tanto, ou não senti tanto, até que o Wolverine viu, e aí pelo ponto de vista de Wolverine eu senti raiva do Ciclope. Que até então você não tinha associado a culpa, você só viu o cara morrendo em estático, mas não viu assim quão cegamente estava se encaminhando aquilo pra levar até o que aconteceu. E não só do Ciclope, o pessoal culpa a esperança. Pessoas acabam vendo ela com outros olhos, né? Porque teve gente que perdeu perna, mão, a gente tá citando apenas uma morte, né? A melhor coisa da morte do Noturno foi a reação do Wolverine, que respeitou todos os anos de amizade dos dois, até depois aquele negócio das cinco luzes, que o Ciclope quer ir junto com o Wolverine, porque quer ver como é que ele tá lidando com a morte do Noturno. Então, a reação do Wolverine na hora e posterior a morte dele, acho que foi a coisa assim que eles mais respeitaram da história dos personagens, a ligação dos dois. O bom é que gerou, depois da morte do Noturno, algumas histórias, principalmente entre o Wolverine e ele, que pouco valorizaram um pouco o personagem, né? Flashback, Wolverine, ele tem uma última edição da Arma X, que mostra o Noturno dando uma lição pra ele religiosa, de quando ele morresse, ele queria uma coisa, que tava no testamento dele. Ah, que ele vai levar um piano. Exatamente. Exatamente, lá no topo do negócio. Sobre o segundo advento, acho que a coisa que mais me pega, tanto no segundo advento quanto em Complexo de Messias, é esse clima de história antiga que eles colocam. Que não é aquela coisa, assim, uma minissérie e tains espalhados em várias revistas. É aquela coisa de uma revista continuar na outra, todas as equipes envolvidas. Isso, assim, é muito o estilo de histórias que eram quando eu comecei a ler. Programa de Extermínio, essas histórias. Então, eu gosto, é saudosista. É, então, esse clima saudosista, assim, é moderno, né, porque tá tratando de histórias atuais, estilo de desenho atual, mas o roteiro tem esses detalhes antigos, assim. Todo mundo que começou a ler, assim, nos anos 90, por causa do desenho, acaba sendo pego por esse clima todo das histórias e acaba até gostando até mais do que um leitor novo talvez goste. Meu nome é Cable, lembre-se disso. Traidor, seu futuro termina agora! O Léo tinha citado aquele plano de contingência do Cable, e tinha duas opções aí. Ele podia usar o salto, e ele perguntou isso pra Esperança, pra eles fugirem dali e aí deixar todo mundo pra trás, ou então usar pra irem pro futuro e eles cortarem o mal pela raiz, que seria ir pro justamente o futuro onde tava mandando os Nimrods pro presente e eliminar aquele escape, né? Aquele ponto. E aí a Esperança opta por ele partir, mas acho que mal prevendo, achando que mais uma vez o pai ia escapar dessa como sempre escaparia. E aí leva a segunda cena mais emocionante do segundo advento, que é o Cable se sacrificando. O Ed vai dizer que não morreu, mas vamos dizer assim, pelo menos assim, o braço foi para um canto e o personagem caiu no limbo temporal em outro, e deixou a Esperança órfã, né? Chorando aos prantos, agarrada com o braço do pai. Isso leva imediatamente, quando chega Bastion, a tomar a última iniciativa, né? Já que ele não tinha mais Nimrods para atacar, ele pessoalmente eliminar a ameaça da Messias. E há o confronto final entre eles, em que ela mostra, digamos assim, um aspecto do poder dela, que é usar N tipos diferentes de poderes, que a princípio alguns vão concordar, ou que sejam os poderes dos personagens mais próximos, ou então os poderes daqueles personagens que estavam acumulados naquela energia que a Wanda liberou, que eu citei no começo do nosso nominato. Não importando de qual lado seja, né, ela ataca e vence com larga vantagem o Bastion, que aí morre, pelo menos supostamente de vez, e ocorre o desfecho da história. O curioso é que a vida tende a continuar durante a utopia, né, as pessoas, mais uma vez, não é a mansão que está sendo reconstruída, mas é a ilha, e no meio daquilo, a Emma Frost visualiza a menina, né, a Messias Mutante, desenvolvendo o que seria a Força Fênix. Ao perceber aquilo e ela aterrorizada voltar para contar isso pro Ciclope, ela se depara com ele, com o Scott, em frente ao cérebro, vendo cinco luzes surgindo. Ele sorridente fala: deu certo. Quer dizer, aquele longa história da Messias finalmente desfecha com a inversão do feitiço de Wanda. Finalmente ressurgiram luzes, ou seja, finalmente ressurgiram mutantes. E isso é o que pontua, digamos assim, a saga da Messias Mutante até então. E aí ainda fica aquele ponto em aberto, né? Porque ela tá como um Messias, porque deu certo, reverteu, e graças, não sei se graças a ela, mas enfim, relacionado. Agora existem outros mutantes, mas também tem aquela coisa, ninguém sabe de onde vem os poderes, ninguém sabe se aquilo é ou não um problema, e ninguém sabe se essa Força Fênix vai mesmo se desenvolver nela. Então ela ainda tem aquela coisa, aquela dubiedade que sempre existiu, mesmo perante a visão Cable Bishop, de que ela é salvadora e, ou destruidora, e ainda continua com uma certa interrogação, embora agora ela seja salvadora e esteja tudo dando certo, e ela até mostrou o quanto o caráter dela foi desenvolvido pelo Cable quando ela opta, mesmo que esperando que não culminasse na separação completa do pai, por ele ir ajudar todos e não simplesmente fugir. Então ela já tá uma pessoa com um bom caráter e que quer fazer o bem, mas ainda existe uma semente de que alguma coisa pode dar errado. Então continua com essa dubiedade. Minha opinião sobre esse final foi que não foi uma questão meio de julgamento moral assim, acho que ela não tinha construído esse senso ainda da importância, porque ela sempre ouviu os X-Men um pouco como lendas, né? Como se fosse assim, eram histórias, desde que ela cresceu ouvindo essas histórias, mas ela não conhecia, acabou conhecendo durante, em um dia, dois dias, aconteceu toda a ação. Eu acredito que ela fez mais tudo o que ela fez, tanto por uma questão de expressar as emoções de raiva mesmo, quanto por seguir o que o Cable tinha falado pra ela. Então ela meio que foi meio que de uma forma cega, apaixonada, expressando a raiva pela morte do Cable, ao mesmo tempo querendo cumprir o desejo dele. Ela fez o que ele teria pedido pra ela fazer. Então, acho que foi mais ou menos assim. Ela meio que não pensou, não foi algo assim, não, eu gosto dos X-Men, eu acho que o Batman é malvado. Ela achava que ele é malvado no momento que o Cable morreu, mas até então ela acho que ela não conseguia se posicionar meio com um senso de justiça do que é melhor, o que é a espécie mutante. Ela mesmo tinha descoberto os poderes, tinha desenvolvido os poderes durante sozinha, né? Interagindo com poucos mutantes. Ela não tinha a real noção do que seria a extinção de uma espécie. Não, mas eu digo quando o Cable coloca a opção pra ela do último salto. De qualquer forma, ela jogou pensando no Cable, que pro Cable, toda aquelas pessoas eram importantes. Então ela fugindo daquilo, deixando aquela galera toda pra morrer, ela estaria ferindo indiretamente pelo menos o Cable, eu acho. Sim, também. E tem aquela, agora que você falou que ela também não tinha interagido com o mutante, né, então também tem aquela questão, por que que os poderes dela só apareceram agora? Eu acho que aponta mais pra questão de ela precisar de ter mutantes ao redor. Ó, lembrando só que ela usou contra o Bishop. Tinham dois mutantes ao redor. Mas o poder que ela usou lembra bastante do próprio Bishop. Ela soltou um laço de energia nele. Sim. Então pode ser bem a questão do mímico. Mas também, como eu levantei, vai que aquele toque que ela teve da vampira, né? Que a vampira já chegou a ter essa extrapolação de poderes, né? De assumir de vários ao mesmo tempo. Claro que tinha que tocar. E pode ter a ver com o vírus também. Pode ter interferido também alguma coisa. Isso a gente ainda espera que seja explicado. Exato. Assim como pode ser decorrente de alguma ligação dela com a Fênix, porque sempre o olho dela brilha com a Fênix, então pode ser ter a ver com aquela energia que ela emitiu naquele momento, poderia ser algo como alguma manifestação de um poder decorrente da Fênix, que a gente não sabe se tem alguma relação com ela ou não. Agora esse é um ponto importante, porque não tem ninguém com o poder da Fênix ao redor dela. Que raios a Fênix tá lá? Tem aquele outro lance. A Fênix teve, sei lá, uma relação com a Jean e também, vamos dizer, com a Rachel. Tem uma coisa relacionada com a origem, com a genética mesmo, eu creio. Eu não sei se ela não é filha dele. Mas deixa, não sei, ninguém sabe. Ninguém sabe quem é o pai de Esperança até agora. Vai que o Corsário pulou a cerca em algum momento aí, doido. antes de morrer. Não sei. Bom, a verdade é a questão é a seguinte. Que a gente tem uma relação de super mutantes, de matriz dos mutantes, sempre ligado aos Greys e aos Summers. Isso foi mais ou menos trabalhado naquelas as aventuras de Ciclope de Jean. E também teve uma questão do Senhor Sinistro, que os primeiros mutantes que foram pra América foram os antepassados dos Summers e por aí vai. E por isso que o próprio Sinistro tem aquela ligação sempre com os Summers, né? Coincidentemente, leva a menina também a acabar tendo o sobrenome de Summers, acaba a menina tendo a sua origem no Alasca. Eu acho que tem uma mistura de coisas aí que, se alguém parar pra pensar, pode conectar e montar. Se fosse uns 20 anos atrás, quando tinha aquela ideia de que o editor tinha tudo na cabeça pros próximos 5 anos, e ele dizia, olha, tem que ser desse jeito, ele tinha uma voz de comando maior, eu diria que isso tá sendo trabalhado há bastante tempo. Afinal, foi assim que o Cable virou o filho do Ciclope, né? Tinha um editor que tinha a noção do geral, que ia falar, ó, vem, o Nathan Sim. Summers, na verdade, é o Nate Cable. E aí juntou um com o outro. Não sei se alguém vai ter essa moral daqui pra frente de conseguir conectar todas essas relações que existem. Alaska, Summers... A gente espera, né? Aí vai. Tá aí montado, tá aí pronto. Só é alguém parar pra pensar em montar. Ou eles só estão fazendo isso porque acharam por um minuto que ela ia ser a encarnação da Jean, e aí eles ficam enfiando a Fênix. Então eu espero que não seja isso, eu espero que tenha alguma explicação lógica. A ligação com a Fênix tem em todo momento. Desde o começo da série de Cable, aparece um relance nos olhos dela, que é uma imagem do pássaro da Fênix. Toda vez que aparece alguma coisa crucial, aparece uma sombra que seria da Fênix, ou da manifestação dos poderes dela, aparece uma breve silhueta. Tem ligação? Tem, é inegável. Com a Fênix, não com a Fênix. Jean. Hoje em dia, a gente pode considerar a Jean e a Fênix, né? Porque o vínculo entre uma e outra praticamente se tornou o mesmo. A canção final da Fênix disse. Então, mas eles vão ter que dar uma explicação lógica pra isso. Ed, o que você acha? Eu acho. Vai ter uma explicação tosca. Eu já tô esperando a explicação. Vai ser pessimista. É muita informação num personagem só, sabe? Ela tem o toque mágico que faz os mutantes novos controlarem seu poder. Ela tem o toque mágico que cura a vampira. Ela tem... É o mesmo toque, hein? Isso tem tudo a ver. Ela conseguir fazer a vampira controlar os poderes que estavam descontrolados graças ao vírus e ela fazer os novos mutantes controlarem os poderes também. Ela tem o poder de copiar o poder de todo mundo. Ela tem Fênix no olho. É tanta coisa num personagem só que a explicação não tem como ser satisfatória, viu? Eu acho que ela vai ter uma ligação com a Jean mesmo e... Eu acho que ela vai ser parente do Ciclope, da Jean, sei lá. Vai ser uma explicação forçada aí pra encaixar um parentesco. É o C-3PO sendo construído pelo Darth Vader, sabe? Uma forçada de roteiro pra explicar a coisa. A gente entrou na parte das teorias já? Já vai emendando agora. Outra coisa que eu me lembrei de ligação com a Fênix é no momento que ela foi surgir, eu não me lembro agora onde pontualmente ocorre a Guerra dos Reis. Se é durante o nascimento da Messias Mutante, acredito que não, ou se é quando ela volta pra Terra, ou quando ela desenvolve os poderes pela primeira vez. Mas a Rachel, que tinha uma fagulha da Força Fênix, e a espada lá, daquele Corvus, que também tinha uma essência da Força Fênix, os dois perdem os poderes. E as Cucos também. O que houve é uma tendência à centralização, né? Os outros hospedeiros de pelo menos parte da Força Fênix perderam a energia, e hoje, atualmente, Só quem tem, supostamente, é a Esperança. Então tudo que tinha de Força Fênix, espalhado, as fagulhas, todas desapareceram dos seus hospedeiros e foram pra algum lugar. Foi num negócio que apareceu e que teve meio que um tilt nas Cucos, e aí elas... Exatamente, isso mesmo. Foi isso, né? Lembrei agora. E lá em Guerra dos Reis, a Rachel perdeu, só ficou uma mera telecinética, uma mera telepata. E também o Corvus só ficou com a espada pesada. Meu nome é Cable. Lembre-se disso. Traidor, seu futuro termina agora. Então, pra encerrar nosso Inominata dessa vez, vamos dar uma geral sobre o que a gente achou dessa personagem, né? Tanto do que a gente viu como a construção dela, o que a gente espera dela, o que falta pra pontuar, né? Ó, eu gostei muito da personagem, da ideia da personagem, da uma salvadora e tal. Eu gostei do desenvolvimento dela. Alguém reclamou num fórum que achou ruim a Esperança ter sido convencida pelo conflito. Acreditou que o conflito era o Cable. E eu achei que não, porque ela não tinha conceito de clone, de gêmeos, né? Então ela acreditou naquele cara como o pai dela. Então eu achava as reações dela, reações verdadeiras, assim, de uma pessoa que tá passando por aquelas experiências mesmo. Ela não sabia que era mutante, não sabia que era clone. Então ela viu alguém com o rosto do pai dela, ela acreditou, né? Foi inocente. Aquele negócio dela com aquele rapaz, aquele namoradinho dela, é o Emil, que foi bem desenvolvido, também achei legal. Aquelas reações de ficar brava com o pai, né? Coisa que, né, toda criança já passou, todo adolescente já passou, né? Acho interessante os poderes dela, né? E o que eu espero pro futuro dela, né? É a esperança ser estragada. Isso não é nem uma implicância minha. Quantos novos personagens vocês veem vingar nos últimos tempos? Vingar mesmo. Fugitivos, Limbo. Jovens Vingadores, Limbo. Essa mania da Marvel não é nova. Fora os personagens clássicos, Aranha, Vingadores e tal, todos os personagens novos chegam prometendo horrores e... Com o tempo, você... Que fim levou fulano? Sumiu. E a Esperança Summers, ela tava pegando a senha dela pra ser a próxima personagem assumida daqui a um tempo. Ou ela pode virar um Deadpool. Ou uma Layla Miller. Ah, Layla Miller é um personagem que é bom. Você também tá sendo muito pessimista. Eles são as exceções que comprovam a regra. Eu torço pra que a Esperança seja uma exceção também. Ah, eu sou um pouco mais otimista que o Ed. Gostei muito da personagem, já falei um monte aqui. Gostei da evolução dela, isso que o Ed falou também, dela ter essas reações mais instintivas e mais ingênuas mesmo, porque ela conviveu num mundo completamente fora e nunca tinha contato muito, não, nem só com mutantes, mas com humanos mesmo. Ela só vivia no meio de guerra e tal. Até aquela cena bacana que eles estão, acho que no hotel lá, e o Cable dá pra ela um pente de cabelo com presilha. E nossa, ela acha o máximo, porque ela nunca teve uma presilha, umas coisas assim. Então esses detalhezinhos da personagem eu também achei legal. A ideia era muito boa, teve um bom desenvolvimento, e o problema é se agora isso vai ser bem explicado ou bem tomado. Então eu tenho boas expectativas, porque eu sou otimista. E que é uma coisa que, se for bem tomada e bem trabalhada, vai fechar de uma maneira legal. E eu não tenho grandes teorias pra ela. Por enquanto, pra mim, ela é um personagem novo, com poder ainda pra ser explicado. Então tem esse ponto interessante dos poderes parecerem das pessoas ao redor, da Fênix ter sobrado lá fora de todo mundo, e do toque, que tem a ver com o toque da variante 88, que é o mesmo toque que ela acaba estabilizando os poderes dos novos mutantes. Então, se eles continuarem mantendo a coesão, pode ser uma coisa boa. Minha implicância com ela é algo passageiro, não é definitivo, melhor dizendo. Pode ser que se confirme, pode ser que não. Agora, dito isso, eu acho que o encaminhamento agora, dos próximos anos, vai ser claro pra poder tentar resolver tudo isso numa grande saga, porque é o que vai vender gibi. Porque hoje todo mundo do universo mutante se pergunta isso, se envolver os outros personagens do universo, acaba dando uma grande saga. É, eu tenho assim, eu ouvindo as opiniões de todo mundo por aí, do próprio Quinho, do Marvel 66, do amigo meu do Nuna Outro e tudo mais, eu fico com três grandes teorias, assim, que eu vacilo entre elas e acredito que vai ser uma das três pode ser a usada pra explicar o que é a esperança. Ainda mais porque quem sabe que é o Elixir tá desaparecido e só deve aparecer quando for o momento certo de revelar. É, uma é que ela é a reencarnação da Jean, que é a que eu prefiro que não seja também, porque além de ser óbvio, eu acho que a Jean tá muito bem morta. É, eu gosto dela pra caramba pra poder dizer isso. Acho que tá muito bem morta no momento, e que muitos dizem, ela já voltou na canção da Guerra da Fênix. Bom, pra mim aquilo ali não foi uma volta nem nada, no mais um avatar dela, não ela como essência, como de verdade. Segunda teoria, mimetizando a história de Jesus ainda, continua nesse caminho, a mãe dela, a gente sabe que existe, porque já se falou isso agora no arco mais recente de Fabulosa X-Men. Então ela poderia ter sido engravidada pela Força Fênix, que seria o Espírito Santo. O Espírito Santo teria engravidado a mãe da Esperança, e a Esperança sendo o Messias, sendo num pensamento assim de pai, filho e Espírito Santo, sendo a Fênix na Terra agora, e é por isso que no momento que ela agora, que ela acaba tá reunindo todas a essência da Força Fênix nela. Gente, eu nunca tinha ouvido essa teoria. As teorias estão se divulgando nos fóruns. O Kim já tinha me mandado isso aqui. Uhum. É um parágrafo só, se você deixar, eu leio só pra vocês saberem. Não, claro, pode ler, claro. Que tá correndo, né? A pessoa que inventa essa teoria coloca assim. Jean, que seria referência a Deus, manda sua própria essência, filho, que seria a Esperança, que seria Jesus, por meio da Fênix, que seria o Espírito Santo, engravidando uma mulher, que seria a mãe da Hope, referência a Maria, para encarnar na Terra e salvar a raça mutante, ou a humanidade. Ela foge com seu pai adotivo, Cable, referência a José, para um futuro distante, referente à fuga para o Egito. Depois de um massacre de crianças inocentes, referente às crianças que morreram no Alasca, provocado pelos purificadores, que seria uma referência aos caras mandados por Herodes para matar as criancinhas. Que a gente já falou aqui. E volta muito tempo depois, recrutando suas luzes, que seria referência aos apóstolos. Então isso que está correndo por aí. A simbologia com o cristianismo, a gente falou já e tá bem claro. A parte da vida da Esperança toda tem uma simbologia, que até pra mim, por enquanto, era simbologia. Mas se os caras estão pensando num negócio maior assim, aí já não sei. O segundo Quinho, quem inventou essa teoria foi um tal de Davu, do Fórum X-Men Brasil, lá do Orkut. Cara, vai ser isso, cara. Então, pior é que tem tudo a ver. Então, vai ser, ela é tão bizarra e escrota que vai ser essa aí mesmo. Anakin Skywalker nascendo da força, cara. Mas é por aí mesmo. E a minha terceira teoria era a minha teoria original. Eu acabei sendo contaminado pra segunda e acredito que é muito mais lógico, seria muito mais inteligente e a simbologia presente confirmaria. Eu me extrapolo ainda mais. Eles poderiam voltar lá atrás e explicar ainda ela como, na verdade, não a mãe dela, a dita do Alasca, mas ela sendo filha da Jean e do Ciclope, deixada na forma de um ovo, na verdade, da Fênix. Então aí sim, ela seria realmente filha. Seria como se fosse uma Rachel, só que da realidade 66. Seria uma própria filha do Ciclope e que ela só viria se manifestar depois, porque o ovo só se chocou depois, como se fosse assim. Pera. Você tá me dizendo que a filha da Jean virou um ovo? Ela botou um ovo. Ela engravidou e botou um ovo. A Jean botou um ovo? aqui. Eu já sabia que ela era uma galinha, mas ela botou um ovo. Não, ela deixa muito Wolverine na frente do Ciclope, mas não chega. Não, é o seguinte, o que acontece é o seguinte, em Ecos do Amanhã, que é um futuro, do Morrison, tem um ovo da Fênix, que seria um filho da Fênix que reencarnaria ali. É, então, pode ser uma ideia que não esse ovo necessariamente, mas algum ovo. É, a Jean, como Fênix, poderia ter botado um ovo, fruto da concepção dela com o Ciclope, com um mortal, por exemplo, e esse ovo, a Jean morreu, mas o ovo demorou pra gestar, vamos dizer assim. Explodiu do ovo uma pessoa que seria a Esperancinha. No Alasca, só que aí, tudo bem, aí criaram-se uma história que ela tinha uma mãe, que ela tava na maternidade e tudo mais, mas isso pode ser uma ficção. Nossa senhora, hein? Isso é mais bizarro ainda, hein, Ed? Isso aí é tudo bobeira. A teoria 2 é a verdadeira. É rimou. Acabou o podcast, cara. Teoria 2, cara. Que conversa, mano. É, eu e o Ed, que não tava por dentro dos fóruns, a gente ficou chocado, tanto quanto o ovo da Fênix aqui com a segunda teoria. Eu, Leonardo, não acho ruim, não. Acho que é muito bem feito, porque, assim, é óbvio no seguinte sentido. Quem enxergou os símbolos desde o começo e viu que o paralelo tava lá, vai achar bastante óbvio. Quem não extrapolou até esse ponto, vai gostar e as pontas vão fechar. O importante é isso. É fechar as pontas. Porque não vai ser o trivial, que é a questão da reencarnação da Jean mesmo. E não vai ser também aquele totalmente louco que nem o próprio autor sabe explicar. É a sua teoria, né, Léo? Ela vai se auto-explicar o que é importante, o que vai dar uma coerência, que é o que tá faltando pra Marvel faz muito tempo já. E o que fundamenta a teoria do Léo é o interesse do Senhor Sinistro nela. Se há uma união entre o Ciclope e a Jean, é o que tudo que o Senhor Sinistro queria desde o começo como plano, que é o Nat Grey. Eu acho mais interessante se for a teoria do Léo do que essa teoria do Espírito Santo aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o podcast neste momento e deixar essas três teorias para serem discutidas e voltadas no comentário aí do site. Aproveita. Ou alguma nova, se você tem alguma coisa que a gente não falou, por favor. Eu tô me sentindo com muita responsabilidade, eu apresentei três teorias aqui e vão julgar as minhas ainda. São essas três teorias, a gente tá encerrando o Dominata agora, e vocês podem usar o comentário para discutir, montar novas teorias e falar o Diabo A4. Então tá, pessoal, a gente se vê no próximo programa, agradeço ao Léo, ao Ed e a Cam participarem aqui dessa discussão. Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.